sonhos. Tudo que eu sei, baby, é que não posso mais te deixar. Na vida a gente aprende a dar valor pra quem sabe amar. Você nossa união pra toda eternidade. Não há no mundo outro alguém, baby, alguém que mate essa minha sede de amor, de amar, de estar pronto a se entregar. Só você é capaz de transformar tudo em mim, de mostrar que esse amor nunca terá fim. Em meus sonhos, em meus sonhos, em meus sonhos. Baby, todo teu segredo, baby, eu vou.